estresse. Miséria me deram de herança. Comemorei de prato vazio o dia das crianças. Monotonia, guerra dentro do barraco. Que agonia, o que é que eu faço? Será que o 5-7 resolve meu problema? Aqui não tem ator nem Jack Chan pro cinema. Necessidade na favela é o que define. É, cair no mundo fui pro crime. Sem me descabelar, sangue frio, pura calma. Primeiro ato, os boizinhos ficaram com trauma. A vida deles pra mim não vale nada. E eles querem ver meu corpo na calçada. Faço a oração, rezo minha prece. Se não tem fé, não acredita, esquece. Eu sou um predador na luta contra a fome. Mó comentário no rádio dos homens. Atenção todas as viaturas, elemento suspeito, aparentando 27 anos, negro, aproximadamente 1,80m, trajando camisa preta e calça larga, visto pela última vez no Parque das Nações, que aperta. O jornal regional transmite a notícia. O Rabecão e ML e a perícia. A ambulância do resgate e a polícia. Que traz no olhar a maldade e a malícia. Pra minha mãe prometida, bom exemplo. Mas na vida cada coisa tem seu tempo. De mente engatilhada, eu lamento. E a burguesia financia meu tormento. A desigualdade gerou isso aqui. Sobrevivente, ao caos eu resisti. Pra uns a vida é bela. Pra mim o que restou foi a favela. Sou militante nessa guerra. Meu sonho é ser feliz de verdade. E não ter fuzil pra ser personalidade. Eu tava meio sumido, mas aí tô de volta. Na pura calma, expressando minha revolta. Sobreviver, por que será que é tão difícil, irmão? Na ganância do dinheiro, destruição. Quero ser justo e fugir das armadilhas. É, e honrar minha família. Dias de chuva, rajada. Sobre o mar, o mar é a favela, o mar é a favela. Amanhã escura, chove sem parar. Sem parar, Brasil, chove sem parar. Dias de chuva, rajada. Sobre o mar, o mar é a favela, o mar é a favela. É esse desde ontem é chuva. De calça e blusa, mó frio, cadê minhas luvas? Com esse tempo é embaçado ir pra rua. Na paz ou no sofrimento, cada um na sua. Aí eu paro e penso, não jogo lenço. O clima é tenso, o mundo é tão imenso. Meu povo é carente, tem bastante gente. Da solidão, senhor, livrai os inocentes. O presidente sempre esteve ausente. E na pobreza muita gente virou crente. E na neurose outros descarregaram o pente. Outros viraram a mente, ficaram inconsequentes. Nesse mundo cabuloso e delinquente, tudo isso fez pressão na minha mente. Quando criança eu sonhava em ser atleta ou doutor. Virei um monstro, o sistema me criou. Felizmente a mãe não pede o amor. Quando nasci só ela me registrou. Hoje é meu aniversário, quem será que se lembrou? Peraí, peraí, quem será? Quem me ligou? Alô? Oi, filho. Feliz aniversário. Ô, mãe, muito obrigado. A senhora lembrou? A mãe tá muito feliz por você. Eu também tô muito feliz. Que Deus abençoe. Cabeça erguida, meu filho. A senhora lembra que... O neguinho lá da favela, quem diria? O inimigo número um da burguesia. Corre. A todo momento, muita gente sofre. Sofre, sofre muito. Seja na Fernanda, no Capão ou na Coab. Pois é, mãe. Aqui também pega. Eu sei. Você sabe. Claro que sei. Mas vai que vai. Boa. Tá cheio de gente sem compromisso. Muita gente sem compromisso e é desse jeito, é por isso que... É só zum zum zum, ti ti ti, blá blá blá. Mas aqui o ativista entrou em cena e é pra somar. Demis, preto, realista. Ei, ei, ei, alto lá sou eu na fita. Declarado inimigo do Estado. Um prisioneiro da maldade libertado. Sei que é difícil encontrar a paz. Mas tudo isso aqui me satisfaz. Dias de chuva, rajada sobre o mar. O mar é a favela, não é, não é novela. Amanhã escura, chove, chove sem parar. Chove sem parar, irmão. Sem parar. Dias de chuva, rajada. É que muita gente não acreditava, velho. Eu falei pra você, 5 anos você ia chegar, tá ligado, Denis? Você se lembra, né? É desse jeito, rapaz. Depois de nós, é nós de novo, vai. É isso mesmo, God. Temos que raciocinar, usar a mente com cautela pra nos expressar. Me negaram saúde, emprego e educação. Carro importado, eu nunca fiz questão. Só não queria viver na humilhação. Cadê o direito e o valor do cidadão? Abismo sem luz, escuridão. Sinistro é esquecer de Deus e abraçar o cão. Meu passado, God, foi ruim. Mas será que ser bandido foi o sistema que escolheu pra mim? Justiça cega, já pensou se eles me pegam? Mais um favelado assassinado ou preso numa cela? Então, se repressão deixa sequela, mesmo assim, sou filho dessa terra. Eu quero, eu posso, eu sou tudo que muita gente não acreditou. Virei a febre depressiva do sistema. Pra sociedade brasileira um problema. Aquele que não para, não cala. Quando fala, se meu verso é um tiro, ladrão, vou meter bala. Quer me destruir? Faz um teste com esse marginal. Mídia que critica, nem me liga, playboy passa mal. Zip, boca fechada, clique, fotografou. Eu sou um retrato do agressor. Aquele que a elite odeia, segura o tranco. Sou pela paz, mas aí, não sou santo. Desfigurado é meu passado, não chame o resgate. Aí, God, tô preparado pro combate. Dias de chuva, rajada sobre o mar. O mar é a favela, aqui não é novela. Amanhã escura, chove sem parar. O mar é a favela, aqui não é novela. Dias de chuva, rajada sobre o mar. E na enxurrada para o seu estivão, parceiro, guerreiro. Amanhã escura, escuta aí, é pra você. Chove sem parar. Viva a favela, viva a favela. Oh. E aí, mãe, gostou? Tá de parabéns, meu filho. Obrigado. Um abraço. Um abraço muito forte pra senhora também. Te amo demais. Um abraço, tchau.